paz do Senhor. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero deixará-se levar. Faz em mim descansar. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Mas e se for impossível? onde quer que eu vá, no que tiver que passar.